Arte M Divulgações. Fui brincar com fogo. Sucesso Luan Gil Moraes, parceiro Luan Estilizado. Toca, menino. Nessa onda de pegar sem se apegar, foi que eu vacilei. Não imaginei. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, meu coração acostumado a enganar. Acendi, o feitiço virou conto feiticeiro. Bora Murilo Soares Arte Produções, galera de São Paulo. Barreira Produções, Augustos Produções. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, meu coração acostumado a enganar. Tá sem jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Me apaixonei e agora.